Super desfase, tío. Vais a morir, vais a morir. Super desfase, tío. Vais a morir, vais a morir. Super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase, super desfase. Vais a morir. Vais a morir.